Todos nós temos o louvor que fala muito ao nosso coração, né? E Deus me deu um dom de louvar. E eu louvo também para mim nas horas de angústia, de aflição, na hora do desespero, porque tudo isso bate na nossa vida mesmo. Nós somos humanos e tem momento que realmente nos sentimos sozinhos. Mas é quando Deus, ele fala para nós, quando parece que nós estamos num túnel onde não há saída, ele fala para nós assim: eu sou a tua saída. E esse louvor que eu vou cantar agora marcou muito a minha vida. O momento que eu mais precisei, o Senhor falou para mim. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, cante comigo. Uma voz tão mansa, doce, suave, o que diz? Diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz o quê? É o fim da história, é mentira dele, e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia, confia, que a história não vai terminar assim. Descanse e quem? Cristo, fazendo assim, fazendo assim, você será muito feliz. Aí tem hora que nós pensamos assim: tudo acabado e não tem mais solução. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Aleluia. Ele ama e sei que vai me socorrer. Sabe por quê? A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Sabe por quê? Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não sei. Cante. Confia, confia, que a história terminar assim. Descanse em quem? você será muito.